Soñadora, poder amada. Púdrete a meu amor, amazones ambla peta moda conta. Si yo no probo hasta amagar, se te probaré a via. Entonces ardas capan amor, se atrube su fugues fe, si no me es que cregue otro. Atrube se o fuga é fé, se não mesque, cregue o truque.